Essa vai pros baileiros de Campo Grande, hein? Eu vou de bica e virar mico e é macaco e vou mostrar pra chicaleia qual é o pau que dá cavaco. Eu vou de bica e virar mico e é macaco e vou mostrar pra chicaleia qual é o pau que dá cavaco. De cor, morena retaca dessas do peito de bico. Mando dizer que quer bater um papo comigo. E eu que conheço o artigo, me dê um clique no caco. Tomei um banho e resquetei bem a melena. E vou mostrar pra essa morena quem tem mais força no taco. Tomei um banho e resquetei bem a melena. E vou mostrar pra essa morena quem tem mais força no taco. Me voltei pica e vira mico e é macaco. E vou mostrar pra chicada é qual é o pau que dá cavaco. Me voltei pica e vira mico e é macaco. Mostra pra chicaleia qual é o pau que dá cavaco. Baiteiro, não é hora de parar. Tá cedo, tem mais paz lá no fim. Não vê que a morena quer dançar e não para de olhar pra mim. Preciso de você pra acompanhar e eu com ela vou dançar. Não precisa ser inteira a canção, eu a conquisto com a volta no salão. E na magia desses dedos, nessas teclas tem segredos. Se torna fácil encontrar um par. Caiteiro com dedo ligeiro, escute meu apelo e não pare de tocar. Caiteiro, não é hora de parar. Pra que parar? Pra que parar? Não vê que a morena quer dançar e não para de olhar pra mim. Balança, balança, até o